5, libera direito, deixa eu me solo em 121, decimal 9. Direito, 219. Alô, voo 1649, de branco. Voo 1649, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, reporte antes do táxi Juliette, 1649. Salvador, Mike, gente, Zulu, concluiu o retorno aqui no gate 07, obrigado, bom trabalho. Incide. Prisão 2549. Alô, voo 1649. Prossiga. Já reportar para a infraero, tem um buraco grande já aqui na junção da Eco com a Alfa, à esquerda da linha amarela. Esse buraco aí não tem jeito. Ele sempre vai existir, o nome é 49. Vou dar uma informada à infraero, ele sempre abre quando chove. Vou dar uma informada à infraero aqui. Mantenha a posição de São Juliette. Tá bom, obrigado. Nós então mantenha a posição antes da Juliette, isso? Sim, mantém a posição antes da Juliette. P2104, identifique, voe servido 368, desça para 4.000 pés, ajuste no 06. Identificou, vai voar o 368, desça para 4.000 pés, no 06, 2104. Sim, 4.000 pés, o Papa Romeu, Ultra Lima, tá autorizando o Renato? Autorizado a Renato, o Ultra Lima. Obrigado, Ultra Lima. Voltando 3-1-2-5-1-5-9 a bordo, 3:10, alterna Campinas para o táxi. Então, 3-1-2-5, táxi autorizado, India Alpha, até o ponto de espera, no ponto de espera 2895, ajuste de altímetro 9096. Boa viagem. India Alpha, ponto de espera vai ser mais 2895, 9096, obrigado. Golo 649, após o TAN Juliette, portão 10. Pode estar aqui atornado. Após o TAN Juliette, portão 10. Voo no 649. Azul 5003, mantenha a posição. Vou manter a posição 5003. Autorizado na RNAV, o Papa Romeu Zulu, Tchar Lima. Tchar Lima, já me estou reunindo no 8, decimal 95. 5295, obrigado, Tchar Lima. 2 Salvador, muito bom dia. Papa Romeu Zulu, Tchar Lima, transfere estabilizado a RNAV, da 1-0. Charlie Lima, bom dia, tráfego ainda não avistado, Kenegal no 0 no meia, continua a aproximação. Tchar passando Sierra Vitor 372, Tchar. Reposará no Serra Vitor 372. Possibilidade de pouso na cabeceira no 7? Pouso na cabeceira no 7 somente tráfegos visuais, senhor. Está presente então visual para modificação de regras do Papa Romeu Zulu Tchar Lima. Zulu Tchar Lima, ciente, chame, passando o Serra Vitor 372 para o cancelamento do plano. Chamará, Zulu Tchar Lima. Autorizado até 4.000 pés, 2104. 4.000 pés, 2104. 3125, mantém o ponto de espera pista no zero. Mantém o ponto de espera, tá 3125. Servidor 372 se afastando para o cancelamento, Papa Romeu Zulu Tchar Lima. Papa Romeu Zulu Tchar Lima, plano cancelado ao Zulu 5, autorizado curva à esquerda, base pela direita pista no 7, chama de base para final, trem baixo travado, Zulu Tchar Lima. Chamará de base para final, já está baixado travado, Zulu Tchar Lima. 3125, autorizado alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 020 graus com 049. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 3125. Azul 5, Oscar 73, teria uma previsão para nós? Autorizado, Azul 5, Oscar. Romeu Zulu, Charlie Lima, avistado, pouso autorizado na pista no 7, evento 020 graus com 04 nós. Autorizado no 7, Zulu Charlie, obrigado. Zuno 25, decolada Zuno 8, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom gol. Salvador, bom dia, Otávio 3125. 3125, bom dia, contato radar na decolagem. Chegou nível 360, CDAL, transição e número. Gente na subida El, Leda, Irume, Otávio 3125, todos os lados, subindo para o 360. Obrigado. Paulo Salvador, bom dia, Zulu Alfa, Zulu Delta. Confirme para o Sol, é o Azul. Bom dia, senhor Alfa, Zulu Bravo, está no Pátio 3, ele está reboque aí para a Ponte 1, no Pátio Principal. Chame na saída do Pátio 3, não, Zulu Bravo. Sim, aqui o chamará, obrigado. Para o Max, Azul 5, 003. PLV Azul. Azul 003 para o Max, 112 a bordo. 357 autonomia, alternando Ribeirão 3. Táxi autorizado, direita, ponto de espera 1895, na 096, no ajuste, boa viagem, Azul 5003. Direita, toda 7295, boa, Azul 5003. Alfa Sul 5003, ponto Charlie 1, Hotel Alfa. Azul 5003, ponte autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento zero no zero graus com 03 nós. Alinha, qual é o 3? Azul 5003, é, 10. Avisa 368, gol 2104. 04, reporte 366 estabilizado no final. Vai reportar 366 estabilizado, 2104. Juno 25, câmbio centro Recife. 25, decimal 1, OPR 128, decimal 3. 125 decimal 1, 128 decimal 35. Gente, chamada Recife, agora em 125, 1, 128, 35, 3, 1, 2, 5, já até a volta. 003, declarado os 24, chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, senhor, bom voo. Controle Salvador agora 208, boas, bom trabalho, 5003. Manda bem, senhor. Controle Salvador, azul 5003. Do 5003, contato radar na decolagem, segundo nível 320, Dael, transição módica. Em ascensão 320, na Dael, módica azul 5003. Estabilizado, voo 2104. 2104, semitorno, 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, voo 2104, está estabilizado. Voo 2104, bom dia, tráfego ainda não avistado, que nível 10 no meia. Continua a aproximação, reporte quando avistando, trem baixo travado, voo 2104. Vai reportar avistando, baixar travado, 2104. Posição 03, autorização Guarulhos, está ciente da informação Delta? Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 360, Pesulo 10, Taubaté, decola pista no zero, curva direita, Dael, Leda Monte, na controle 1208, 5436, o gol no 759, bom dia. Bom dia, dia, 360 Guarulhos autorizado, Dr. Zulu 10, Taubaté, 10 direita da El Lei da Morte, 5436208. É o controle do 1759 agora. Reporta um 3, Champlain. Ah, pronto, 1759. 10 molhada, senhor. Autorizado, pouso na 10, tá molhada com 10 no meio, boa 2104. Estou com pista 180, conforme rota, decola pista 10, curva à direita, saída Arbor 1, transição Elefa, controle no 208, 5433. Saída 2223, foi autorizado com pista 180, conforme rota, decola 10, direita Arbor 1, Elefa, controle no 208, 5433. Semana 23. Para o Salvador, o Alfa Zulu Bravo finalizou o negócio para o Guitino. Muito obrigado, senhor. Bom dia, bom domingo. Bom no solo aos 29, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 1-2-1-9. Espera na próxima direita, 219, com 210-04. Comandador Golão 759, acionamento na posição posterior para o Tibete. Aprovado, aguarde aproximadamente 2 minutos para o pushback no 759. Tá ok, então daqui 1 minuto a gente aciona e 2 para o push, 759. O voo 2104, condições de deslizar, eu tenho um colega da sua companhia no portão 3, daqui a pouco pronto para o push. Tá agilizando aqui o 2104. Gente. Centro Recife 125-1, Hotel 128-3. Ótimo, bom. Podemos puxar o voo no 759? Aprovado, pushback, chame pronto o taxi, o voo no 759. Vai lá para o taxi, voo no Solo, Sol Salvador, Azul 2704, Cetila Delta. Azul 704, hein? Afirmo, 2704 para Recife. Azul 704, Recife, autorizado, via Brasil 17, nível 350, sai da Puca, transição Caju. Primeira curva esquerda, transponda 5442. 700, ajuda. Não há só saída. Não copiei, confirma. Não copiei a transição, confirma toda a transição. Poderia confirmar apenas a saída? Saída Puca, transição Caju, Azul 2704. Azul 2704, autorizado, Recife 350, decolada 10, Puca, transição Caju, autorizou Luna 7. Primeira curva à esquerda, 5442, transponder. Responder, Azul 2704. Salvador, é o Mike Yankee Fox? Mike Fox? É o Mike Yankee Fox? Solicito autorização de reboque aqui da remota 1-2 para o gate 09 no pátio 1. Autorizado reboque da remota 1-2 para o gate 09. Ok, autorizado o reboque, Mike Yankee Fox. Taxa boa. 1-9-759-184-48 Campinas. 1-9-759, prisão táxi, ponte esperadão no 02, 1-9-8-9-5, Kringão 9-0 no meio. 9-0 no meio, 295, ponte espera, 759. Madrugou 9719, 10, estamos falando. Salvador, bom dia, Gol 9649. Decolar. Está no 023500 graus, 059. Salvador, área decolar 10, agora está adicional. 9, autorizado, ponto seguro, nível 360, série da Eolês após direto, primeira curva direita, responda 5443. Autorizado para Porto Seguro, nível 360, saída da EL, letra, pós-direto, primeira curva direita, 5443, só confirmando o controle. 1208, controle, é porta puxa, para o meu nome. 208, portamento, sem mais. Finalizado. Aeronave da 1-0, visual Batista, voo 1-7-5. 1-7-7-5, torre 1-1-8, decimal 9-5. Torre 1-1-8, 9-5, 1-7-5. Salvador, bom dia, Gol 1975, uma milha do 372, está embaixo, travado. Vai agora no 755, continue a aproximação, guarde pista livre, Boeing da companhia iniciando a rolagem. Na sua escuta, Gol 175. 090, Gol 975, para lá. Bom dia, tá 3830, sente informação Delta, autorização Recife 330. 3830, Recife autorizado, veio Brasil 17, nível 330, sai da Puga, transição Caju. Primeira curva à esquerda, transponda 5454. Ok, senhor, autorizado o aeroporto de Recife, o nível 330, aerovia Brasil 17. Cola pista no zero com curva à esquerda, perfil Puga. Caju, 5454, transponde com a frequência de controle, Sam. 208, aponte busca 3830. 308, obrigado. Episódio 59. Salvador, bom dia. 759, Daniel. 2759, contato com radar decolagem, sobre via CH da EL para nível 360. 36, via da EL, 759. Eu vou direto lá, Elvo, na da Elvo, no 759, já. 759, negativo, mantém perfil da saída. Mantém perfil, 759. Bom dia. Solo, vou 649, posição 10 para o pushback acionamento. Bruno 649, autorizado. Reporta ataque, 649. Não, não, amigo, 905. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 755. Alô, clearance, bom dia, Europa 083. Europa 083, right copy. Fazendo copy, Europa 083. Europa 083, Santiago, via flight plan hold. Alpha 010, Pubab, Alpha 016, Bosmo, Charlie, November Fox, Romeu, Papá Romeu, Eco Lima, Eco Charlie Tango, DC de Ramos, Upper Whiskey 48, Fox, Oscar Zulu, and Flight Plan Hold. Flight Level 400, Dial Departure, and Multiple Transition. The first turn by right and score code 5457. And could you confirm departure for Europa 03? Departure is dial Delta Alpha Echo Lima and Motiva Transition Mike Oscar Tango Vitor Alpha Europa 03. Roya, we are clear to Santiago via flightplan route, departure from runway 10, dial departure, transition MODBA, and uniform airway, uniform Zulu correction. Charlie November Foxtrot, Romeo Papa Romeo, Romeo Papa Romeo, Echo November Alpha Charlie Tango, Romeo Alpha Mike Oscar Sierra, flight plan route, after departure transition MODBA, and spoken 5457, Europa 03. Europa 03, flight level 400, and the first airway is Upper Zulu 10, pull back Upper Zulu 16, okay? Upper Zulu 10, Upper Zulu 16, Europa 083, level 400. Report ready to push, Europa 083. We are ready to push, Europa, understand, Europa 083. Send the batch push, Europa 2704 para pushback, acionamento, pode 3. 2704, autorizado, push, portátil. Certo. Rolo, gol 1649 para o táxi, 2 horas e 50, alterna com fim, 140 a bordo. 1649, autorizado, táxi via índia, ponte para dar 102, 1 no 8, 95, legal no 0 no meio. Gente, autorizado, táxi via índia, ponte para 295, 1016, 1649. Alpha 083, clear pushback setup, pod red tag. Clear for pushback setup, we'll report ready to taxi, Europa 083. 1251, alterna 1228, 1235. 251-2235, bom dia. O 759, boa semana. Portão 3830, puxa bem essa mesma, portão 7. Portão 3830, autorizado, puxa, porta ataque. Autorizado, é porta ataque, tá, 3830. Sou no 649, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 020 graus, 049. Autorizado, ingresso, decolar, pistão 0, vão no 649. Salvador, bom dia, gol 2199, dobrando 220 para 1530, ECO. Gol 2199, SN, identificação, teste de chegada a marca para nível 050, o ajuste do Salvador 1096. Eles lancejam todo dia, vai, da 3304 da F transfere, cruza 2304 para 1-0. 304, SN, identificação da SV, chegada bom para nível 060, pode instalar do 0. Para dar um 0, 2, 1, 9, 5, 9, 0, 1, 6. Tenente 1895, 06, faixa letra 2223. Fortaleza, qual o câmbio? 3830, 7 passagem a terra, está saindo para 3, após prosseguir índio, ponte para dono 0, torre 1 no 8, escola 95, negão no 0 no meio. Torre Salvador, Bom Dia Azul 2704, Ponte Comando, Ponte Espera, Dona Zero, pronto. Azul 2704 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável 039. Sente a linha, decola da pistão no zero, Azul 2704. Passe 83, aproveitar que vai India, hold point, running 10, call tower, 1-8, small 95, Kinect 106. Ninguém fala, Europa 03. Europa 03, aproveitar que vai a April 1, India, hold point, running 10, call tower, 1-8, small 95, Kinect 106. India to Holy Point Romeo and contact 118095 Unit 1016 Europa 083. O Salvador Bom Dia Azul 4039, se tiver informação é. 2235. Recife 251, 2235, voo na 649, bom dia. Rotulando voo, Pesuluno 0 pro base, Pesuluno 6, Bosmo, Confins, Chalmod, Pesulo 30 antes. Nível 360, saída da El, transição mod para a primeira curva direita, transponda 5462. Autorizado Campinas 360, conforme a rota do plano de voo, saída da El, Batman 5462, no transponder, o azul 4034. Reporta por Divulgo 039. Reporta. Divulgo 0, passarelo 2223. Corre, bom dia, 330, ponte 0, pistão no zero. 3830. Mantenha o ponto de espera. Mantém. 14, certo. 2704, constato radar na decolagem, sobe via saída da Fuca para nível 350. Via Fuca 350, 2704. Sou 2199, após de TAP, vou acertar a cinto 366 para 2504. Autorizado R9, da pistão no zero, rebote da pista. Ok, sobrou 2199. Voto 2199, após de TAP, voo a Serra Vito 366, desce para 2500 pés, o ajuste Salvador 10 no meio, autorizado R9 da pista 10. Uhum. 3304, desce para 4000 pés. Uhum. 3304. Canal 6312, desce para o nível 050. O ajuste está no 06. O ajuste 10196, ao Canal 6312. Controle de Salvador, bom dia. Passarela 2223, decolando 6. Passarela 2223, contato radar na decolagem, sobe via saída Arvo 1 para o nível 180. Via Arvo 1 para 180, passarela 2223. Passarela 2223, tem condições de cumprir perfil, está subindo. Afirmativo, senhor. 2223. 2199, está orientada para... Controle, pode confirmar a última instrução para o passarelo 2223? Olha só, é Europa Cirocinho. Plano 3230, autorizado a colapso no 0, vento 1, 00 graus, 089. Autorizado a decolagem, 0, 3.